E a galera lá do fundo! Água de rio procuro e não encontro mais. Sou a vela acesa no escuro buscando teu olhar. Não consigo. Meu coração prisioneiro desse amor tá sangrando sem corte, vivendo. Se pudesse sentir a minha dor, voltaria pros meus braços correndo. Tirei tudo de mim, fiz além do que eu pude. As suas atitudes são de quem? Amar ninguém, nunca soube amar ninguém. Quem tá apaixonado joga as mãos pra cima. Sou a vela acesa no escuro buscando teu olhar. Não consigo. Prisioneiro desse amor tá sangrando sem corte, vivendo. Se pudesse sentir a minha dor, voltaria pros meus braços correndo. Tirei tudo de mim, fiz além do que eu pude. As suas atitudes são de quem nunca soube amar ninguém. Coração prisioneiro desse amor tá sangrando sem corte, vivendo. Se pudesse sentir a minha dor, voltaria pros meus braços correndo. Muito obrigado, viu? Lindo demais.